Devorem os controles, vamos começar aqui o podcast número 2 dos Devoradores de Controles. Eu sou o Fernando Lira, não me apresentei no primeiro cast, né? Apesar de ter apresentado o cast, eu não falei quem eu era. Mas hoje eu estou aqui com o Dalton. Fala aí, Dalton. E aí, galera, beleza? Tô com o Edu também, fala aí, Edu. E aí, galera, tranquilo? Hoje o nosso tema aqui é sobre um gênero de jogo, que é o Survival Horror. Quem vai nos ajudar vai ser o Dalton, que ele sabe mais sobre o tema. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês, ouvintes, nossos queridos ouvintes, por favor, mandem e-mails para nós. Não recebemos nenhum e-mail do nosso primeiro cast, foi muito triste. Nosso e-mail é contato@devoradoresdecontroles.com.br. Aí você manda o seu comentário, o seu nome, seu nick, sua cidade, o que você quiser. Nós tivemos alguns comentários, então a gente vai ler alguns comentários. O Edu vai ler um comentário aí. Então, tem um comentário aqui do Balão. Ele disse: tive o Mega Drive, curtia Sonic pra cacete. Pode dizer pra cacete? Acho que pode, né? Então, beleza. Pode. Depois tive um Super Nintendo, conheci o Mario. Aí ele fez uma piadinha infame aqui, né? Mario, quer saber que Mario? Super Mario, né? Isso. Foi irado ouvir o podcast com musiquinhas no fundo, fui lembrando das fases, muito louco. Eu prefiro o Sonic 1, achava mais irado. O 2 eu curtia zoar meu irmão, já que eu sempre jogava com o Sonic e ele com o Tails. E aí ele parabenizou aqui a gente pela iniciativa e tal, gostou do podcast e é isso aí. Valeu, Balão. Dalton, manda um beijo pro Balão, você gosta dele, que eu sei. Valeu, Balão, pelo seu comentário, foi muito valioso pra nós. Que outro comentário aí? Comentário que tem agora? Então, aí tem o do Wesley Varjão, cara, ele faz um desafio público aqui. Ficou show, Lira, do Hidalgo. Quando vai sair o da sua especialidade, Lira, o Pro Evolution Soccer? Aliás, quando você vai aceitar o convite pro Contra, seu patinho? Ele nunca jogou contra mim e tá falando que eu sou um patinho, né? Isso aí, vamos ver, né? Desafios, né? Vamos ver. Aí o Lira prontamente aceitou o desafio, né? Então vocês confiram lá. E o Eduardo também falou que a gente nunca vai fazer um podcast sobre Pro Evolution. É proibido, né? É mentira, a gente vai fazer um dia, talvez. Então vamos começar aqui, mas vou só reforçar, vocês mandem e-mails, os e-mails fazem a gente ficar feliz, fazer o podcast novamente, manda sugestão de temas, então contato@devoradoresdecontroles.com.br. E vamos começar, então falar sobre o nosso tema, Survival Horror. Dalton, o que seria esse tipo de jogo? Então, cara, o foco, o que define basicamente esse jogo é sobrevivência, não é salvar o mundo, entendeu? Você, normalmente, cara, de jogos que você tem que salvar o mundo, você tem uma grande abundância de recursos, cara, e no Survival Horror não, você tem aquilo que você precisa pra se manter vivo e não importa o que você mate, o que você não mate no caminho, cara, você tem que chegar lá. Essa limitação aí que assim, se você tem que fazer com aquele pouco, mas é aquele pouco que é o suficiente pra você conseguir realizar as missões ou as tarefas, etc. Você não concorda, Edu? Eu defino jogos Survival Horror como jogos que dão medo e cagaço, cara. Porra. Vocês uma definição lembram... mais simplificada aí, né, cara? Alguém chega a lembrar o primeiro jogo do gênero que jogou, alguma coisa assim? Eu fui o Resident Evil, o primeiro que eu joguei foi Resident Evil, eu conheci o jogo e as fraldas geriátricas aí, cara. E aí, Dalton, qual foi o seu? Eu joguei o Alone in the Dark 3, cara, na época, acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu PC, e, cara, assim, eu sei que eu fiquei sabendo que era o 3 recentemente, porque pra mim aquilo era o primeiro jogo, aquilo era muito simples, assim, cara, os gráficos muito simples, ações muito simples, gerenciamento de inventário também bem básico, então agora eu descobri que aquilo era o 3, cara, então nem imagino de que época que seja o primeiro Alone in the Dark. Boa. Eu joguei Resident Evil também, só que, sei lá, né, nunca tive um PlayStation 1, nem o 2, mas eu joguei algumas vezes. Depois no nosso cast sobre consoles eu vou contar a história triste. Vamos falar aqui a definição dos personagens. Queria que o Du falasse aí o que define um personagem desse gênero de jogo. Então, normalmente no Survival Horror, assim, os personagens eles estão tipo aquém assim, dos desafios que ele tem, né? Ele não tem tanto recurso pra enfrentar os inimigos e tal, pra poder passar mesmo aquela sensação de que você tá perdido, tá ligado? Porque, tipo, por exemplo, quem jogou Silent Hill sabe, o desenvolvedor do jogo passa até mesmo na jogabilidade do jogo. Tipo, você vê que os controles do Silent Hill, eles são meio imprecisos, assim, né? Você, tipo, você fica com medo de encontrar um inimigo que você sabe que na batalha seu personagem não vai te responder legal nos comandos. E o personagem, cara, assim, ele é bem vulnerável. O jogo te dá a ideia que ele é vulnerável, ele não é o super-homem, entendeu? Então, ele até depois que ele começa a tomar dano dos inimigos, cara, ele começa a ficar cada vez mais difícil de jogar, entendeu? Então, você vê que, assim, a ideia é que ele seja um cara que tenha, assim, seja bem vulnerável, mesmo que, sei lá, que ele seja de alguma força especial da polícia, como é no Resident Evil. Mesmo ele sendo isso, ele tá como o Dudu disse, cara, tipo, o desafio do jogo é muito aquém do que ele consegue, entendeu? Esse aí que o Dalton falou, tipo, que vai ficando mais difícil quando você vai tomando dano, você percebe bem no Resident Evil, né? Conforme você vai tomando dano dos zumbis lá, seu personagem vai ficando, tipo, meio manco, assim, meio cambaleando, tá ligado? Até a hora que ele fica completamente aleijado, né? O cara fica se arrastando no cenário. Verdade. É que, assim, eles querem dar uma ideia, assim, que é uma pessoa comum, né? Principalmente no Silent Hill, né? Um cara comum que tá num mundo muito louco ali, tem que se virar, ele vai aprendendo com o decorrer do jogo. Acho que o Resident Evil você não se sente tão vulnerável porque o personagem tem uma arma, né? Ele consegue dar um tiro e tal, no zumbi. Ele tem como se defender melhor. No Silent Hill, não, né? Ah, cara, mas mesmo assim eu acho foda no Resident, porque mesmo você estando com arma ali, você tá com pouca munição, né? E o bagulho é um holocausto zumbi, né? Tipo, é uma hecatombe o bagulho. Tem zumbi pra todo lado, não tem ninguém vivo, você tá sozinho. Mesmo o personagem tendo um treinamento, tendo algumas armas à disposição, é uma situação que provavelmente você não consiga sobreviver. Comparações de personagens, o Dalton queria falar algum tipo de comparação com outros estilos de jogo, com o gênero do Survivor Horror também. É aquilo que eu meio que já disse, né, cara? Por conta da vulnerabilidade do personagem, isso torna ele único dentre muitos outros gêneros de jogos, cara. Você tem um jogo de ação, por exemplo, né, que o cara pode tomar tiros e tiros e tiros e ele não vai acontecer nada com ele. Assim, não é que não vai acontecer nada, mas você vai encontrar vida, sabe? Você sempre vai estar com a vida cheia ou pela metade. E, cara, ele não tem muito. No Survivor Horror, ele não aguenta muito, entendeu? Ele aguenta. Parece que ele aguenta menos do que você na vida real aguentaria, sabe? Então é bem pra expor a vulnerabilidade do personagem. Survivor Horror é tipo jogar o Modern Warfare no modo veterano, né? Se você tomar um tiro, você morre já. É bem por aí mesmo. E então eu vou comentar um pouco aí sobre a mecânica do jogo, né? Como funciona, os personagens, esse tipo de coisa. Então, pedi até pro Dalton começar falando também sobre essa parte de como que é o combate, mecânica de jogo, esse tipo de coisa. Então, a ênfase do jogo, cara, ela não tá no combate direto, entendeu? Você não precisa matar todo mundo. Como eu disse, você tem que sobreviver. Então, muitas vezes, cara, você vai ter que correr, passar direto, sabe? Ou evitar o caminho onde os inimigos estão. Sempre pra fazer com que os seus recursos durem também, porque eles são escassos. Mas é isso aí que o Dalton falou mesmo, né, da mecânica. Normalmente o enfoque não é o combate mesmo, né? Até teve alguns jogos, né, que a gente vai comentar um pouquinho também, que, por exemplo, o Dino Crisis, né, que ele começou como um survival, né? Tinha uma mecânica bem essa mesmo, de você ter que fugir dos dinossauros, não dava pra você encarar tudo no primeiro. E aí no 2 você vê que a mecânica do jogo mudou completamente, né? Tanto que acho que eu já nem considero mais um survival, né? Porque mesmo tendo alguns elementos de survival, esse que é um dos principais de você não tá tão em foco o combate, o jogo, isso daí mudou completamente. O jogo virou um jogo de ação completo, assim, e totalmente voltado pro combate. Dava até combo matar os dinossauros. E também tem essa característica, né, que a gente já comentou também, né, que é poucos recursos, escassez de balas, ou o cara não tem nenhuma arma, o cara tem um pé de cabra, aí tem que fugir. Então, basicamente, é sobreviver, né? Sobreviver ao horror. Daí você encontra uma caixa de munição dentro da lata de lixo, né? É muito, muito tradicional nesses jogos, né, cara? Tipo, encontrar munições e recursos em lugares totalmente improváveis, né? E também gerenciamento de inventário, já me liga logo ao Resident Evil, né? Foi um dos primeiros jogos que eu vi esse tipo de recurso no jogo, né? Inventário. Só que é meio complicado, né? Você apertar start, apertar um botão específico pra entrar no inventário e voltar pro jogo. O que vocês acham disso daí? Tem jogos que tem o inventário ilimitado, outros limitado, como é o caso do Resident Evil. Assim, cara, envolve muita decisão estratégica, né? Tipo, o que eu vou levar, o que eu vou precisar, será que eu vou precisar dessa arma? Será que eu levo mais vida em vez de arma? Ou será que eu levo mais arma do que vida? Será que eu levo essa chave? Será que a porta vai estar lá? Até a hora que você chegar na tal porta e você vê que você não tem a chave daquela porta, você vai ter que voltar todo o caminho que você evitou, sei lá, milhares de zumbis, só pra pegar aquela chave. Aí, sabe, realmente um inventário, depende de como ele for, ele adiciona um elemento de dificuldade no jogo. E sua experiência com inventários e jogos, né, que você tem a dizer? Ah, cara, mais no Resident Evil mesmo também, que você tinha que... Isso aí que o Dalton falou, você tinha que escolher as armas certas pra levar em determinados lugares, né? Porque no Resident você só podia gerenciar o inventário que não estava com você nas safe rooms lá, né? Na safe house. E quando você chegava ali naquele momento, você tinha que escolher o que você ia levar pra, assim, digamos, a próxima missão, né? E no meio do caminho você não ia conseguir mais mexer nesse inventário, então você tinha que escolher bem. E eu usava as balas no Resident Evil assim com conta-gotas, cara. Já chegou o Resident que eu cheguei no final, assim, eu guardei o maior arsenal, aí acabou o jogo e falei, puta, guardei um monte de bala e eu nem usei. Isso aconteceu comigo naquele Silent Hill do caminhoneiro, que é o Origins. Eu terminei o jogo com vários itens muito fortes, assim, eu falei, não, vou guardar pra depois. Aí chegou depois, eu não usei, e acabou o jogo. Você tá com tanto medo, né? Você fala, puta, não, eu vou guardar a munição aqui, porque senão depois lá pra frente vai aparecer um monstro horrível, tá ligado? E vai me matar e eu não vou ter munição, tá ligado? Aí chega no final, você não usa nada, uma sensação de decepção total. Vou guardar esse Rocket Launcher aqui pro último chefe, ou sei lá, ele chega e você não usa. Certeza. E esse esquema, assim, de inventário limitado e inventário ilimitado. Acho que ilimitado é mais real, né? Tipo, não adianta você tipo, carregar uma AK, uma Rocket Launcher, tipo, uma pessoa não consegue carregar isso daí sozinha. É verdade. Bom, esse é que faz o videogame ser um videogame, né? Senão ele seria um filme. Videogame Facts. Master System, né, cara? É um jogo, mas poderia ser realidade. Nossa, Master System, não, por favor, não fala do Master System, não. Né? É que esse era o slogan do Master System, cara. Nossa, Master System é tristeza acima da tristeza. Eu falo assim, eu amo Master System. Eu amo Master System e joguei até os últimos dias. Ah, morram vocês dois, então. Então, assim, o gênero tem uma ambientação, então um ambiente totalmente hostil, né? Então você sempre tá fugindo, ou tem alguém atrás de você, ou você tá se escondendo. Então, os locais, como que são os locais, geralmente, nesse tipo de jogo, do... Cara, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, no Silent Hill, ele te coloca em lugares que normalmente são lugares que tem muitas pessoas e você tá acostumado a ver esses lugares só assim, só cheio de pessoas. E ele te coloca nesses lugares sempre abandonados, tipo hospitais, escolas, parque de diversão já teve também. São lugares que normalmente eles são, você vê ele com muitas pessoas, só que quando tá vazio é sinistro aquilo ali, é muito sinistro você ver um lugar desses totalmente vazio, e aí isso torna o ambiente do jogo bem desconfortável, assim, bem assustador. Na vida real mesmo, sei lá, imagina você chegando num hospital vazio, ou uma escola vazia, ou qualquer outro lugar que, como você disse, tá acostumado a ver cheio de gente. Você ficaria muito preocupado, você vai ficar imaginando o que aconteceu aqui, por que isso tá assim, por que eu tô aqui, entendeu? Isso por si só já é assustador pra caralho, assim, cara. Tipo, porra, cadê as pessoas daqui, cara? Isso aqui é um hospital, tinha que ter um monte de gente aqui. Então, vocês têm medinho dos locais, então. É medo e cagaço, né, então, cara? Então, tem outros jogos, cara, tem outros jogos que já é o contrário. Ele, tipo, é um local meio claustrofóbico, assim, né? Que é, tipo, naquelas passagens de mundo do Silent Hill, assim. Então é o mesmo jogo que em locais cheio de gente dá medo porque tá vazio, mas quando rola aquelas passagens entre o mundo das trevas lá, Aí ele começa a te colocar nos lugares fechados, com paredes de metal e tudo enferrujado, assim, é um negócio bem, bem claustrofóbico mesmo, assim, sabe? Então, aí já começa a te dar medo, não porque ali costuma ter um monte de gente, mas porque aquilo não parece que vai ter saída de algum jeito, sabe? Muito bem, né? Todo mundo tá com medo. E jogar no escuro? Ninguém joga, então, né? Vocês não jogam no escuro. Ah, eu jogo no escuro, hein, cara? Muito legal. O Du não joga, então. Cara, eu me arrisquei uma vez jogar Silent Hill 4 The Room sozinho, no escuro. Alone in the Dark, né? Mas aí, cara, não conseguia, não. É muito muito cagaço, cara. Então nós somos só os medrosos aqui nos devoradores, né? Coisa feia, viu? Aí agora estão... São sempre tem alguns personagens que é padrão, assim, no gênero, né? Zumbis, fantasmas... Colocaram dinossauros. Por que dinossauros, cara? Bom, já jogou Dino Crisis, ou... É, eu joguei, mas qual que é o sinistro do dinossauro, cara? Eu joguei Jurassic Park do Mega Drive. Não tem medo aí, não. O Duke pode explicar melhor, cara. Porque ele jogou bastante daí no Crisis. Ah, cara, qualquer coisa pode te colocar num clima de suspense e terror, assim, cara. E dinossauro é foda nesse jogo aí, cara, no Dino Crisis, assim. Tipo, os Velociraptor aparecem de repente, assim, Tiranossauro Rex, tá ligado? Eles conseguiram mesmo fazer um survival horror com um dinossauro. Mas isso ficou legal só no primeiro Dino Crisis, né? Que tem um clima bem suspense mesmo. Os dinossauros aparecem de repente. De vez em quando você se vê encurralado pelos dinossauros e tem que escapar por um lugar difícil, assim. Mas aí depois a continuação da série já não foi mais tão legal, assim. Tipo, o segundo já virou um jogo de ação total. E o terceiro, que eu nem joguei, ele é no espaço, cara. Então, e essas mudanças, assim? Tipo, o jogo, ele começa... puxando mais um gênero, aí depois eles veem que não tá vendendo muito e buscam pra um gênero que tá mais na moda. Foi meio que eu entendi assim no Dino Crisis, né? Tava no survival, aí depois eles mudaram pra mais pra action, pra tiro mesmo, você ter mais ação. Pelo que o Du fala, no Dino Crisis essa mudança foi assim totalmente radical e eu não sabia que tinha sido assim, né? Nos outros jogos que eu conheço, foi um negócio mais suave essa mudança. Pô, cara, você começa a colocar combo no jogo, né? Realmente, assim, uma mudança totalmente radical, né? Mas o que vocês acham disso aí? Isso é legal ou é ruim? Olha, eu não acho legal porque, assim, o gênero... Pelo menos se você for pensar no Survivor Horror em si, entendeu? Você fala que era um jogo, sei lá, que me dê medo, não que... Eu tenho que matar muita gente, muito mais do que eu tô acostumado num Survivor Horror padrão. Então, sei lá, depende do que você quer jogar. Eu também acho isso aí. Eu até gosto das mudanças que teve no Resident 4 e no 5, assim. Os jogos são bem, bem diferentes. Não, assim, são dois bons jogos. Exatamente, são dois bons jogos, só que é um estilo diferente, cara. Se você quiser jogar um jogo pra te assustar, no estilo de Survivor Horror, não vai ser a melhor escolha. Então assim, depois que a gente falou dos dinossauros, fantasmas e zumbis, peraí. Não, fora isso, a gente também tem uma narrativa nesses jogos que você sempre vê documentos, artigos, pedaços, peças, e vai juntando um cabeçalho e chega em alguma coisa. Então, cara, são os chamados diaries, né? O journal, que é aquela coleção de documentos que você vai encontrando no jogo, que dão mais insight na história, ou te explicam, ou às vezes te dão até te ajuda a resolver algum puzzle, né? De alguma coisa, te dá alguma dica. Por exemplo, no Resident Evil, você consegue conhecer bem a história do jogo. No Silent Hill, eles dão umas dicas pros puzzles, mas são umas dicas totalmente crípticas, assim. Não é nada que te ajude diretamente, você tem que viajar muito pra você entender as dicas que os caras dão. Mas é uma parte assim, fundamental de todo o Survivor Horror, é esses documentos, seja pra eles te explicarem a história ou te dar alguma dica, entendeu? Normalmente como você tá sozinho, assim, nesses jogos, é uma forma de você se comunicar com o jogo, assim, né? Porque você não tem outros personagens, normalmente, você tá só. E pra história ir sendo contada pra você, você precisa desse recurso aí. Que assim, nós vamos falar de alguns jogos, só que assim, o foco nosso não é falar de todos os jogos, detalhar jogos, tanto que a gente vai falar mais do Resident, a gente vai falar um pouco mais do Silent Hill, Mas a gente também não quer focar muito nesses jogos, porque esses jogos são grandes jogos e a gente pretende fazer um cast, ou alguns casts, né? Falando especificamente desses jogos, dando detalhes, histórias, etc. Então o primeiro jogo que a gente vai falar, o Dalton já comentou até, foi o Alone in the Dark, que ele jogou no Super PC dele na época. O Super Pentium 100. E aí o Dalton já comentou, né? Então a gente não tem muito o que comentar do Alone in the Dark. Então, cara, só tem uma coisa que eu queria falar, que eu joguei... O primeiro que eu joguei foi o Alone in the Dark 3. Ele veio naqueles games da Folha. Que, tipo, ele era uma coleção, não sei com que frequência, não sei se era quinzenal, se era semanal. Você dava uma grana lá, os caras mandavam um jogo pra você. Normalmente esses jogos, eles eram adaptados, os que davam, né? Eram traduzidos em português, ou vinha legendado em português. E esse que eu peguei, esse Alone in the Dark 3, ele era dublado em português. A primeira vez que eu vi um jogo dublado em português. Nossa. E era engraçado que no começo, eles traduzem até o Alone in the Dark, né? O personagem do jogo lá, que é o Carnaby lá, ele recebe uma ligação, né? E tipo, acabou de acabar a energia elétrica na casa dele. Aí o cara que tá no telefone com ele falou: algum problema aí, o Carnaby? Aí ele fala: ah, estou sozinho no escuro, eu explico depois. Muito bem, né? Juntando. Terrível, cara. Falei, essa dublagem juntando com a StarCraft fica excelente, né? A dublagem de StarCraft é muito boa também. Horrível, o novo fuzileiro pronto para a batalha. O Du teve alguma experiência com algum jogo traduzido, alguma coisa assim? Cara, eu não joguei o Alone in the Dark, o do PC. Eu cheguei a jogar a versão no PlayStation, gostei bastante também. Mas não tive nenhuma experiência emocional igual o Dalton, não, cara. A versão do PC foi legal pelo valor que é o Survivor Horror, né? Mas o jogo em si não era bom, não. Era bem toscão, assim, sabe? Então, fez melhor quem começou a jogar com Resident Evil. Então, vamos falar do primeiro jogo, pelo menos foi o primeiro que eu joguei, do Resident Evil 1. O Dalton vai falar um pouco da história, só vou pedir pro Dalton não dar muitos detalhes, porque a gente pretende fazer um cast falando de Resident Evil, então a gente vai dar os detalhes nesse cast. Fala aí, Dalton. Pô, cara, assim, eu seria suspeito pra falar desse jogo, porque é um jogo que eu gosto muito. Então, eu vou ter que me limitar bastante, assim, porque eu conseguiria falar muito tempo dele. Mas, assim, resumindo a história, ocorre lá um incidente, lá perto da cidade de Raccoon City, lá, que é a cidade central de pelo menos os três primeiros, e mais alguns outros Resident Evil, né? E a STARS, né, que é uma equipe especial da polícia de Raccoon City, ela vai investigar. E ela é feita de dois grupos, tem a equipe Bravo e a equipe Alpha, né? A equipe Bravo vai primeiro, eles perdem o contato. Aí a Alpha vai lá investigar o desaparecimento da equipe Bravo. Aí eles terminam, aí rola aquela ceninha, que é inclusive full motion video, né? Eram atores reais que eram gravados, é um filme mesmo, né? E aí rola aquela ceninha deles correndo de uns cães, zumbis, pra dentro da mansão. E aí começa o jogo, entendeu? Muito legal, esse a jogo eu lembro. Cena, né, cara, dos caras entrando na mansão. E entrando na mansão, né, eles começam a dar uma investigada ali, aí já corta, né, depois diz: oh my god, it's the monster! Aí vem o cara. cara, atores reais, assim, tipo, na época você só tinha visto isso, até aquele momento você só tinha visto isso no Sega CD, com uma qualidade de vídeo horrível. E aí veio esse full motion vídeo aí, que ficou bem legal na introdução do Resident Evil. Então, essa é um pouco da história, porque a gente não vai entrar em detalhes mesmo. Que assim, tem esse jogo tem dois nomes, né? Nos Estados Unidos, Resident Evil, depois tem Biohazard no Japão. Eu acredito que o nome japonês tem mais a ver com o segundo jogo, e esse primeiro jogo, o Resident Evil, tem mais a ver com o primeiro jogo. O que vocês acham? Eu acho o nome Biohazard, mas tem mais a ver com o que representa a série, assim, porque o T-Virus e o D-Virus são armas biológicas mesmo, né? Então faz um pouco mais de sentido do que Resident Evil. Mas sei lá, cara, os americanos gostam de mudar os nomes do jogo, né? Então tudo bem. É que rolou um problema com o copyright, tinha uma banda americana que chama Biohazard, e os caras, se bem que eu não sei de onde eles tiraram Resident Evil, mas eles só sabiam que não se poderia chamar Biohazard nos Estados Unidos desse jogo, entendeu? Só pra simplificar, pra gente não entrar em muitos detalhes, no Resident Evil você conseguia escolher entre a Jill e o Chris, E tinha alguns outros detalhes, né? Os save ROMs que a gente já falou também. E os esquemas de caixas mágicas. É, cara, eles deram o nome de caixas quadridimensionais, porque o que você colocava numa caixa de um lado da fase aparecia lá do outro lá. Então, você usava ela pra transportar seus itens. Assim, era tipo... bem. Isso era um negócio que era bem real, mas todo mundo gostava e eu tenho certeza que se você tirasse ia ter um monte de gente reclamando. É tipo, cara, coisas do videogame isso aí, cara. Exatamente. Tem essa. Bom, vamos falar então do Resident Evil 2, que é a continuação do Resident Evil 1. A história é basicamente a mesma da infecção, só que a infecção ela avançou mais, né? Ela saiu daqui da casa e conseguiu foi pra cidade. E o Dalton vai falar um pouquinho, né, da história. Dalton, sem muitos detalhes. Cara, bem básico assim, velho. Você escolhe entre a Claire, que é irmão do Chris Redfield, que supostamente terminou desaparecido no primeiro Resident Evil, ou o Leon, que é um policial lá, que pelo que eu entendi ele caiu de gaiato na história. Era o primeiro dia de trabalho dele lá na delegacia e foi para lá. Aconteceu alguma... Fui pegando essa embala aí, no primeiro dia de trabalho de vocês, aconteceu alguma coisa estranha? É, eu nunca cheguei lá e tinha um monte de zumbi, né, velho? Então, pra mim foi bem normal, meu dia de trabalho. Pra mim também, nunca tive problemas. O Du teve algum problema? Não, não, não tive não, cara. Mas esse aí é o meu Resident Evil preferido, cara, o 2. Tinha... Eu também gosto mais dele. O jogo tinha dois CDs, né? E aí você podia terminar primeiro com um CD de um personagem, do Leon, por exemplo. E depois você terminava com a Claire. E aí você via um final verdadeiro do jogo, né? Então a gente não vai falar dos finais, que não é interessante, né? Pelo menos nesse podcast aqui nosso. E depois a Sony lançou Resident Evil 3, né? Que saiu pra alguns videogames. A história do Resident Evil 3 eu não lembro. Mas é bem bagunçada mesmo, Lira. Na verdade, o Resident Evil 3 é um... É meio que... Ele deixa bem claro que a história... A sequência cronológica dos saltos vai ser muito difícil de entender. Porque eu também não sabia disso, mas eu andei lendo que a primeira metade do jogo... Ela acontece 24 horas antes dos eventos do Resident 2. E a segunda metade do jogo... ela acontece 2 dias depois dos eventos de Resident Evil 2, cara. Imagina você... Nossa. O moleque lá jogando, cara, você vai saber, que você vai entender, sabe? O Eduardo entendeu, tenho certeza, porque ele já tinha uma certa idade já nessa época. Ah, cara. Oh, então, uma coisa que eu li na internet sobre isso daí é que a continuação direta do Resident Evil 2 seria o Resident Evil Code Verônica. E esse 3, ele tava sendo feito em paralelo, só que ele foi terminado antes... E ele acabou sendo lançado como Resident Evil 3. Mas é que nem o Dalton disse, ele não é bem uma continuação do Resident Evil 2, não. Ele é uma história que é antes, depois, é meio bagunça. O Resident Evil 3 teve também a introdução do Nemesis, né, arma biológica criada para combater os membros da S.T.A.R.S. Basicamente é isso, é aquele cara que aparece nos filmes, que os filmes também não tem nada a ver com nada. Mas isso aí é uma coisa clássica da série, né? Sempre você tem uma criatura mais foda, assim, pra você enfrentar no final, que é contaminada pelo vírus biológico lá. Acho que no primeiro chama Tyrant, né? Aí no segundo é um cientista lá, eu não lembro o nome da criatura. E aí no terceiro chega o Nemesis. Lembra aí, ô Lira, imita aí o que o Nemesis falava, cara. Não, não vou imitar o Nemesis, velho. STARS! Era só isso. Depois do Resident Evil 3, do comentou também já, do Code Verônica, eu não tive a oportunidade de jogar, porque eu não tinha um Dreamcast. Alguém jogou esse jogo? Eu não joguei. Pra Play 2 também, eu joguei. Ah, mas foi, saiu pra depois, pra Play 2. Primeiro. Saiu depois. Saudoso. Tanto que quando ele foi lançado pra Dreamcast, ele foi anunciado como uma exclusividade pro Dreamcast, né? E esse jogo, Code Verônica, ele foi desenvolvido por um time que era uma subsidiária da SEGA mesmo. Né? Ele não foi desenvolvido diretamente pela Capcom. Muito bem, Capcom. Aí depois lançaram Resident Evil 4. Aí eles mudaram, né, o estilo de jogo. E eu acho, na minha visão, esse é um jogo mais shooter. Ele fica mais interativo, ele fica menos travado. O que vocês acham? Por mais que falem, eu gosto desse jogo, cara. Eu gosto do Resident Evil 4. Ele trouxe um lance legal, assim, pra jogabilidade. Fugiu, como a gente já disse, fugiu um pouco do estilo do survival horror. Mas tem uma jogabilidade dinâmica. Os gráficos do jogo são muito bons. É, e eu gosto desse jogo, acho muito legal. É bem legal, cara. Resident Evil 4 ele tem seu valor como um jogo de semi-survival horror, porque tem aquela visão é bem interessante, né? Aquela visão sobre o ombro do personagem, né? E aí você mirava usando o laser, né? Você apontava na cabeça dos bichos, ou sei lá, em qualquer parte do corpo que você quisesse. Mas assim, depois de um tempo no jogo, o jogo te obrigava a atirar na cabeça, porque lá os bichos lá, eles só eram vulneráveis na cabeça. É Las Plagas, né? É, Las Plagas. É, aí que aparece Las Plagas. E é o retorno do Leon, né, cara? E o Leon volta fodão nesse jogo, né? Ele, tipo, tá mó experiente já e tal. E ele vai pra salvar a filha do presidente, né? É, ele é agente especial. Ele encontra essa coisa tosca. Bom, esse jogo é bom, eu recomendo. Todo mundo recomenda Resident Evil 4. Então, quando a gente vai falar do Resident Evil 5, é o Resident Evil 5, pelo menos eu tenho ele aqui, eu tô jogando ele também. Pra mim, é mesmo que a gente vai comentar, que ele se distanciou muito do Survival Horror, só que eles têm umas cutscenes, assim, que mostram, tem umas partes que dá um medo, assim, só, um pouco medo, perto do restante da série. Não sei se vocês acham do Resident Evil 5, eu acho um bom jogo. Eu gosto do Resident Evil 5, só que eu acho que o Chris tá muito bombadão, cara. Do nada, o cara parece mó bombadão, mó marombado, assim. O que ele tomou, cara? O que ele tomou nesse meio tempo? Bom, isso aí a gente vai falar quando a gente vai falar só de Resident Evil. Então a gente vai falar no geral, que a gente não quer falar mesmo do Resident Evil com detalhes. Terminando de falar de Resident Evil, um pouco da série, que a gente só deu uma introdução mesmo, que o intuito não é a gente falar da série, a gente só dá uma noção e que a gente quer falar mesmo do gênero Survival Horror. Né? Então, assim, pra mim, o Resident começou muito nisso, ele focou muito, ele te deu aquela jogabilidade difícil, ele deu aquelas cutscenes com você ficava com muito medo, tinha aquela os efeitos sonoros desses jogos também, dá muito de todos os jogos dá muito medo se você for reparar, te jogar no escuro, mas no final, assim, Resident Evil, ele se desprendeu mesmo do gênero e agora virou shooter, cara, pra mim virou shooter. Então fala aí, Dalton, o que você acha da série Resident Evil, como survival horror e também como final virou shooter, o que você acha? Ah, eu curti a série inteira, até o terceiro, era mais survival horror, depois virou um pouco mais shooter, mas assim, sei lá, cara, a sensação, eu falo, pô, tô jogando Resident Evil, então, sabe, eu nem fiquei diferenciando muito antes de jogar, olha, isso daqui não é mais survival horror, isso aqui é jogo de ação. Não, cara, eu joguei e curti todos eles, né, os que eu joguei, que foi do 1 ao 5, né. E aí, do que você acha também disso aí? Pra mim é uma das melhores séries desse estilo de survival horror. Criou vários conceitos aí dentro desse estilo. E é jogão, cara. Resident Evil, jogão demais. Isso aí. Muito bem. Eu vou falar aqui sobre um jogo que ele vai abrir um novo tema. Vai ter uma nova sessão no nosso site falando sobre isso. Só vou falar o jogo aqui, o Gun Survivor. Foi um jogo de primeira pessoa, jogabilidade era horrível e tinha uma mira estranha, saiu só pra PC e... também saiu pra PC, quer dizer, esse jogo. E ele tinha uma mira com mouse, cheio de estranho. Foi um jogo bizarro, que ele vai entrar numa nova sessão que o Dalton vai encabeçar aí. São jogos que você não deve jogar. Ele vai inventar um nome, ele vai querer colocar merda no meio, só que não pode pôr merda, Dalton. Tem que inventar um nome mais tranquilo pra sua sessão, cara. Tá bom, então, cara, esse jogo, esse Resident Evil, Gun Survivor, vai entrar na nossa sessão. Fique longe dessa porcaria. Na verdade, eu quis dizer merda. Tá muito bom, fica os três pontinhos, assim, fique longe de três pontinhos, né? Então agora a gente vai falar de uma outra série, Silent Hill. Vou pedir pro Duda uma introdução aqui sobre o primeiro jogo do Silent Hill, mas sem muitos detalhes, só pra gente ter uma ideia do que o jogo vai tratar e como que ele trata essa parte aí do Survivor Horror. Fala aí, Du. Então, cara, eu gosto dessa série aí. Que nem eu tinha falado, Resident Evil foi o primeiro jogo que me deu susto, assim, né? Mas Silent Hill foi o primeiro jogo que me deixou apavorado, cara. A série já, tipo, muda, assim, o jeito de assustar, né? Já é um terror bem mais psicológico, envolve seitas demoníacas, fantasma, criaturas deformadas, já é um estilo diferente de horror e assusta, acho que mais ainda que Resident Evil, cara. Ambientes escuros, a névoa de Silent Hill, né, que é clássico da série, É isso aí, cara. E você, Dalton? Você... É, então, cara, sabe, também tem o lance que são sempre dois mundos, né? Tem o mundo da... Tem o mundo, sei lá, dito normal, que já é um negócio mó normal, e o mundo das trevas, que é aquele mundo altamente hostil e incômodo e feio, sabe? Até é um mundo assim que eles põem umas músicas bem, bem relaxantes de fundo, como essa que eu vou colocar agora pra vocês aqui, ó. Olha que relaxante, né? Olha como você se sente bem e tranquilo jogando com uma musiquinha dessa no fundo, né? Eu acho que o Silent Hill define bem o gênero de survival horror, cara. E fora... O Silent Hill tem várias versões, tem... Além da qualidade de música, né, que o Dalton adora, músicas, sons, efeitos sonoros. Ele tinha que trabalhar com Steven Spielberg, cara. Então, sei lá, teve alguns outros jogos aqui. Silent Hill. Silent Hill 2, qual que foi o objetivo do Silent Hill 2? Alguém pode me falar? Na verdade, assim, todos os Silent Hill, eles têm um protagonista. E você vai entender isso ao longo da história do jogo. Também não é spoiler. Todos eles, todos os protagonistas de todo o Silent Hill, eles fizeram alguma coisa supostamente errada. E na verdade, a cidade lá, como ela é dominada por aquele deus, aquela seita, a cidade, ela fica... A cidade e os monstros, a seita, lá, os deuses, ficam tentando mostrar pra pessoa a culpa dela, ou fazer ela aceitar. Ou, assim, eles pedem alguma interação da parte dessa pessoa em relação à culpa que ela teve. Então, ao longo do jogo você vai descobrindo qual que é a culpa, o que que ela fez, entendeu? Mas no Silent Hill, no primeiro Silent Hill você tem o Harry Manson e a filha dele, que é a Cheryl. No 2, você tem o James Sutherland e a noiva dele. No 3, você tem a Heather, que é a filha do Harry Manson. Harry Manson. Isso. No 4, que é o The Room, que o Du falou, cara, você tem o Henry Townshend, que ele encontra um buraco na parede do quarto dele lá, e o quarto dele é a safe room dele também. Aí tem o Silent Hill Origins, que é o caminhoneiro Travis, que eles são eventos anteriores ao primeiro Silent Hill. E você tem o Silent Hill Homecoming, que é aquele que já saiu pros joguinhos já da última geração, que é um suposto soldado que serve no exército e volta pra casa pra procurar o irmão dele. O Dato fez um resumão da história do Silent Hills aí, mas é claro que é muito mais, né? Você vai descobrindo um monte de coisas durante a história quando você vai jogando Silent Hill, e é sempre um jogo que é muito forte nisso, cara. Silent Hill sempre tem uma história muito boa, assim, e o engraçado é que é difícil depois, no final, você saber qual que é a história verdadeira, né? Qual que é o final canônico do jogo, né? E isso gera até bastante discussão na internet, assim, o pessoal quer descobrir qual que é o final verdadeiro desse Silent Hill e como que essa outra história continua a história do Silent Hill anterior. Você acha muito legal no jogo. E esse Silent Hill, aliás, todo Silent Hill também, uma coisa que é comum a todas as séries, né, a todos os jogos dessa série, são os inimigos. Os inimigos, eles não são monstros simplesmente por ser, eles são baseados no enredo e na culpa, na suposta culpa dos personagens, entendeu? Então, desde aquele monstro que você vê que não tem braços, até aquele que parece um par de pernas atada pela metade, todos eles têm um sentido também, têm um significado não canônico, que assim, a Konami nunca confirma nada e sempre tem hipóteses do que significa cada monstro da série, cada chefe, sabe? É um negócio bem interessante isso daí, esse desenvolvimento dos inimigos do jogo. Não são monstros somente por serem monstros, sabe? Tem todo motivo atrás de cada um desses monstros. Então, assim, a série em Silent Hill, como que eu falei mesmo, é uma série que define muito o gênero, ela te limita ao extremo e ela te prende muito aos fatos. Você tem que correr atrás ali do... pegar um papel, uma chave, alguma coisa assim, ele te prende muito nisso. E fora que a música é muito forte, os sons dele são muito mais fortes que do Resident Evil, que torna, tipo, diferencial do jogo, da, todas as, do, todos os jogos da série. É, enquanto que no Resident a música é só um background, no Silent Hill era um elemento de dificuldade, cara, porque aquele negócio entra na sua cabeça e você, tipo, você fica alterado, aquilo altera seu humor, sabe? Deixa as coisas mais difíceis. Vocês podem ver pela música que eu coloquei pra vocês que realmente um som daquele torna as coisas mais complicadas, entendeu? O Dalton joga Silent Hill e sai chorando depois, cara. Ah, eu fico, ó, cara, é que nenhum negócio é complicado, o negócio afeta, né? O Dalton é meio medroso, hein, cara. Sou nada, sou corajoso. Uhum. Então, assim, a gente vai encerrar a série de Silent Hill. Se o Du não quiser comentar mais nada, comenta alguma coisa, Du. Não, você ia falar do Silent Hill Shattered Memories, né? Que é uma releitura do primeiro Silent Hill. Só que em vez de ser névoa e paredes chamuscadas e retorcidas, é com gelo, né? Mas é um... É mais um jogo da série, isso é só uma releitura do um. Só queria comentar sobre ele, só isso. Muito bem, né? Pra quem quiser ver um pouco de Silent Hill, vai dar uma viagem pra Paranapiacaba, que lá tem uma névoa parecida. Rolou. É, saindo então, já encerrou assim, os jogos que eu acho que definem mais o gênero, são Resident Evil e o Silent Hill. Tinha que falar, o Du vai tentar comentar alguma coisa do Dino Crisis, mas só que a gente já falou do Dino Crisis. Tem mais acabei, né? Falando já do Dino Crisis também, mais o primeiro também, que foi Survival Horror pra valer, né? Mas um outro jogo que eu queria comentar também é o Fatal Frame. Bom jogo. Que é um ótimo jogo aí que saiu pra PlayStation 2. Eu joguei o 2 e o 3. Eu não cheguei a jogar o primeiro Fatal Frame. Mas é uma história já que é mais aquele terror oriental, assim. É voltado mais pra fantasma. Assusta muito também. E é totalmente survival. Você tá com um personagem que é indefeso. No 2, por exemplo, você joga com uma menininha e ela tem uma irmã gêmea que é meio manca, assim, você tem que ficar ajudando ela a andar pelo cenário, só que não pode sair correndo muito e deixar ela pra trás. Você tá totalmente indefeso e a tua arma no jogo é uma câmera fotográfica que consegue exorcizar os fantasmas. Quem jogou o Fatal Frame sabe do que eu tô falando, e quem não jogou, eu recomendo, cara, é um ótimo jogo. Tanto o 2 quanto o 3 são ótimos jogos. O Fatal Frame 2, ele... É engraçado isso daí, você usava a câmera como arma e os fantasmas, né, eles vinham, sei lá, te pegar. E você, quanto mais perto você tirasse a foto do fantasma, quanto mais horrível fosse a cara que ele estivesse fazendo na hora que ele estava perto de você e você tirasse a foto, mais dano você causava nele. Então você ficava encorajado, por um lado, a deixar ele chegar bem perto, só que depois você via a foto que você tinha tirado, você não gostava muito, assim, sabe? Era um negócio bem feio mesmo. Você via ele de boca aberta, olho todo torto. E o engraçado, cara, é que assim, engraçado não, interessante dessa série é que todos os fantasmas que tem no jogo, o formato deles tem a ver com a morte deles, sabe? Tipo, teve um cara lá que foi enforcado, aí o cara ele vem atrás de você com uma corda no pescoço. Teve um cara que foi linchado e que ele anda como se fosse tudo quebrado, assim, sabe? Você vê que os ossos dele estão tudo fora do lugar. Teve um cara que foi decapitado e anda com a cabeça do lado, sabe? Eles também deram bastante atenção no design dos inimigos nesse jogo. É uma história bem bizarra também. Tipo, o pessoal da cidade lá, onde rola o jogo, escondia tipo um segredo, assim. É uma história bem bizarra. E tirando o Dalton, tinha um super medo desse jogo aí. A gente vai fazer uma outra sessão aí, então, os jogos que a gente recomenda. A gente vai recomendar, então, primeiro Fatal Frame. Então, o Eduardo recomendadíssimo, né, pelo Eduardo, recomendadíssimo pelo Dalton. Foi um jogo unânime, então, hein? Esse aí foi unânime, esse é muito difícil bom. Difícil achar um jogo assim, hein? É. Fechando, então, o Fatal Frame aqui, um jogo bem unânime do nosso time aqui. Já ia falar de jogos que dão a impressão que são survival horror, só que não são. São jogos de outros gêneros. O Dalton vai falar de um jogo que, e aliás, que expõe bem isso daí, cara. As pessoas acham que só porque tem zumbi é survival horror. E não é bem assim que funciona, entendeu? Por exemplo, Left 4 Dead, né? Tanto 1 quanto 2. Só porque tem hordas e hordas de zumbis vindo na sua direção, as pessoas acham, isso daí é jogo de survival horror. Tipo, põe na mesma categoria do Resident Evil. Então, quer dizer, você tá rotulando o jogo e tal, mas não tem nada a ver, cara. É um jogo que é muito mais focado no combate, né? O Left 4 Dead. Apesar também que o objetivo é você sobreviver, não é matar todo mundo, é um jogo que dá muita ênfase pro combate, né? Que dif- dificilmente é o foco de qualquer survival horror, entendeu? Mas e vocês acham que o estilo survival horror tá morrendo? Você acha que ele tá se transformando em outra coisa? É, eu acho que o gênero, eu acho que o gênero tá perigando de morrer. Embora a série em si, Silent Hill, ela mudou bem pouco, né? Mais a Resident Evil. Mas eu acho que o que a gente tem que se basear agora como survival horror nos dias de hoje, falando em série, é a série Silent Hill, entendeu? E até vai ter o próximo que vai sair, que parece que vai ser bem interessante, que eu já vi o trailer. Alguém chegou a jogar esse Alan Wake? Não, só que parece que é um jogo que também bem na linha do Silent Hill, né? É, então, isso que eu vi também. Por isso que eu queria até jogar esse jogo, mas eu não tenho um Xbox, então fico só na vontade, mas... Esse jogo parece ser bem estilo survival mesmo. Então, teve um outro jogo também que eu joguei. É um jogo independente aí, né? No Steam você consegue comprar. Tem muita disponibilidade desses jogos independentes, né? Chama Amnesia, The Dark Descent. Que assim, é um jogo em primeira pessoa. Só que esse jogo é um survival horror extremo. Por quê? Porque você não tem nenhuma arma. Você não mata nenhum inimigo o jogo inteiro, cara. Você vai do começo ao fim fugindo, né? Quando você encontra o inimigo, que na verdade é um vulto, você não vê o que ele é, você só tem que correr, e normalmente em corredores escuros, e você tem que colocar objetos no caminho dele, sejam caixas, fechar a porta, tentar enganar ele o máximo, assim. Nesse jogo você tem fontes de luz, mas bem limitadas, você tem uma lanterna com óleo bem limitado também, e é um jogo que, assim, você... É um jogo que é bem extremo o lance de sobreviver, né? Porque você não tem arma nenhuma, cara. E você tem pouca vida espalhada pela fase também. Esse foi o último jogo que eu joguei de Survivor Horror e que realmente me assustou, cara. Fiquei bem impressionado com esse jogo. Então você recomenda esse jogo aí? Esse jogo eu recomendo. Aliás, na Steam é bem baratinho. Você pega, acho que lá por $20 ou 15. Eu peguei ele na época por 5, naquela promoção de fim de ano que rolou lá. Então esse jogo aí é um jogo que ganha o selo de qualidade dos devoradores de controles. Pelo menos do Dalton, né? Esse jogo aí você pode devorar sem dar ingestão. Muito bem, né? Depois do Dalton recomendar aqui alguns jogos, o Du explicar um pouco da série, a gente ver o que o Dalton acha que vai mudar. Vamos encerrar nosso segundo podcast sobre o Survivor Horror. Só pedindo, né, reforçando para todo mundo mandar e-mail, todo mundo que ouvir mandar e-mail, ou se não, recomendar amigos para ouvir o podcast. E nós também temos o Twitter, que é o Devoradores _. Você pode estar mandando aí, tweetando com a gente, mandando uma mensagem, reclamando, críticas, sugestões. O que a gente pede mais também é o seguinte: se você acha que a gente deve falar de algum jogo específico, alguma série, algum outro gênero de jogo, a gente pode estar falando. A gente vai falar de jogos de futebol, claro. Mesmo que em contrapartida aqui os outros devoradores não gostem, a gente vai acabar falando. Mas não esqueçam de comentar, colocar uns comentários no site. Mandem mensagens também no nosso e-mail, né? Que é o contato@devoradoresdecontroles.com.br. Relembrando novamente o Twitter, que é o Devoradores_, ou underscore, traço embaixo, qualquer coisa que vocês quiserem, mas é o traço embaixo lá, o underline. Então, finalizando, é isso. Vou pedir pro Dalton aí se despedir do pessoal. Falou, pessoal, obrigado por ouvir nosso cast aí. O Du, pra se despedir também, Du. É isso aí, galera, abraços e joguem os jogos que a gente recomendou. Muito bem, então fechamos por aqui. Até o próximo cast. Até a próxima.